Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera, podcast Floyd. Seja bem-vindo a estamos 184, nossa sétima temporada do seu podcast 100% NASCAR. É, obrigado por me aturar essa voz aqui que sempre vos fala há 7 anos já. É, vamos falar do final de semana em Richmond, né, que foi um final de semana muito bom, um final de semana cheio de surpresas aí. É, eu sinceramente gostei do final de semana em Richmond. E claro, fazer um pequeno balanço do que está por vir ainda, já que agora temos uma semana de férias aí, né? Volta só no outro final de semana, dia 27, 28, lá em Talladega. Pessoal, então sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite. Claro, ó, melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né? É, para falar comigo, já sabe os caminhos, arroba Leoguina, Twitter, Instagram, tá? E pode mandar e-mail também no leoguina@hotmail.com. Sempre colocar um título lá relacionado lá, a NASCAR, podcast, alguma coisa assim, só para me identificar o e-mail de vocês entre os vários e-mails que eu recebo diariamente. Claro que a maioria é de propaganda daquelas lojas que eu não sei de onde que aparece, mas recebo, né? Já tentei bloquear, mas não consigo, mas enfim. É, fico recebendo e-mail daquelas lojas chinesas, Xing Ling lá. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Vamos falar de NASCAR. Final de semana foi muito bom, pessoal. Eu gostei bastante do final de semana lá em Richmond, tá? É, tivemos aí um pequeno problema que talvez poderíamos ter uma corrida da Xsuris cancelada, né, devido às chuvas. Mas acabou correndo tudo dentro da naturalidade aí. Acabou acontecendo tudo de forma normal. Né? A sexta-feira tivemos aí um practice prejudicado, mas também, o field aí, né, o grid aí da Xsuris foi formado pelo Warner Points, porque realmente a chuva atrapalhou, né, e como a programação estava muito apertada, muito enxuta mesmo, né, porque aconteceu tudo na sexta-feira, pessoal, no sábado só tivemos a corrida da Cup, né, então realmente... É, não dava para ficar aí tentando secar a pista, esperar mais um pouco, não, tinha que realmente resolver e foi resolvido assim, né? Bom, a corrida aconteceu de forma natural à noite, teria uma possibilidade sim que a chuva poderia atrapalhar, como poderia atrapalhar também no sábado, né? Mas na sexta era pior ainda, a chance era grande, acabou não acontecendo e... Essa chuva aí realmente ajudou bastante o evento. O evento que eu gostei bastante é a corrida da Xsuris, tá? A vitória, pessoal, ficou com o Cully Custer, né? Todos com certeza já viu aí, porque foi na sexta-feira, hoje gravo hoje na terça-feira pra vocês, tá? Então o Cully Custer conquistou a sua vitória de número 4, eu ia falar 5, mas ainda calma. A vitória número 4 aí na Xsuris, tá? Lembrando que ele venceu todos os anos que ele tá fazendo full time aí, tá, pessoal? Venceu em 2017, quando começou a fazer full time. Venceu em 2018, ano passado, e venceu agora esse ano já duas corridas, né, o Cully Custer. Lembrando que ano passado o Cully Custer foi o vice-campeão da categoria. Isso aí, pessoal, nós nem acreditávamos, né, todo mundo que acompanha aí sempre aí, nem acreditava que isso poderia acontecer do Cully Custer ser vice-campeão ano passado, mas ele ficou com o vice-campeonato, Cully Custer, né? E esse ano vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo por merecer esse bom carro que está sendo entregue para ele aí, pessoal. Ele está realmente andando muito bem, né? O Cully Custer. Bom, a corrida de forma geral, eu gostei bastante, foi muito movimentada a corrida, tá? Tivemos aí 7 bandeiras amarelas, tivemos 9 trocas de liderança, tá, pessoal? O Justin Allgaier também liderou a corrida, o Cully Custer realmente foi que dominou a parte final ali e venceu, né, a corrida ali. Tivemos também o Christopher Bell aparecendo para vencer, para liderar, liderou algumas voltas também, né, teve ali na frente ali. Tivemos problemas, vários problemas de motores, tá, pessoal? O Jerry Clemens também, infelizmente, teve um problema de motor, ele não conseguiu não conseguiu fazer, voltar a fazer bons resultados, né? O Jeremy Clements, né? O Jeremy Clements está ali, tá, pessoal? O Jeremy Clements está na rabeta ali do... Porque esse problema agora de motor ficou um pouco pior, mas ele estava ali na rabeta ali do top 12 ali, pessoal, para lutar, assim, pelas vagas do playoff por pontos. Pelo menos por pontos ele está ali lutando ali, né? Agora ficou um pouco longe com esse problema aí, com esse DNF dele aí, tá? O Brandon Jones também teve problema de motor, tá, pessoal? Então... foi uma corrida muito boa, corrida interessante, eu gostei, bastante troca de liderança, tivemos bastante problemas também, toques, empurrões, dedo nos olhos, aquelas empurradas básicas. O Cas Grala teve um pequeno incidente na parte final da corrida ali, o Cas Grala com o Tyler Reddick, aí foi envolvido mais carros também, né, pessoal? Então foi uma corrida muito legal, eu gostei bastante da corrida, bem movimentada, as coisas aconteceram na parte final da corrida ali, que deu uma grande movimentação na corrida, né? Eu gostei, sinceramente, bastante da corrida da M-Series e assim como da Cup também, tá, pessoal? Da Cup também não foi das piores, não. A Cup começou mais tranquila, depois o negócio realmente pegou, tivemos inversões e viradas de mesa no final da corrida, né? A corrida da X-Series, pessoal, quero destacar também alguns pilotos aqui. Claro, bom trabalho do Austin Sendrick, tá, pessoal? O Austin Sendrick, pessoal, só não terminou dentro do top 10 lá em Las Vegas e no Texas, tá? No Texas ele foi em 11º e em Las Vegas, não sei se vocês devem lembrar, mas ele acabou batendo lá em Las Vegas. Aliás, ele foi batido, né, em Las Vegas. Bateram nele. O outro destaque também é o Justin Allgaier que continua aí em boas corridas, tá? Precisava de voltar um bom resultado, já que bateu em Bristol, né? Terminou muito mal lá em Bristol, bateu lá em Bristol logo naquela parte que nós quase entramos ali na hora da verdade ali, o Justin Allgaier, e realmente ele não conseguiu aí concluir um bom resultado. O pessoal que estava fazendo e teria realmente condições de fazer um bom resultado, né? Liderou várias voltas lá em Bristol. Foi uma pena realmente ele ter ficado de fora da corrida lá em Bristol depois do seu acidente. Mas aqui ele conseguiu realmente terminar e foi muito bem na terceira posição, né? O nosso amigo Justin Allgaier. Outro piloto que quero destacar também é o Tyler Reddick. Mais uma vez uma grande corrida dele, bom resultado dele. Pessoal, números dele, do Tyler Reddick, tá importante aqui pra gente tá medindo bom trabalho dele aqui. 8 corridas, 6 top 5 e 7 top 10, além de 2 poles, tá, pessoal? Falta aí para coroar esse bom trabalho dele o quê? Apenas uma vitória. Tá faltando uma vitória aí para coroar esse bom trabalho, né? Terminar todas as corridas dentro do top 10 não é para qualquer um, tá? 6 top 5, pessoal, realmente são números bem legais, tá? E desses 6 top 5, pessoal, são dois segundos lugares e um terceiro lugar, tá? Bristol semana passada e Texas. E temos também o terceiro lugar lá em Phoenix, tá? A única corrida que terminou fora do top 10 foi em Las Vegas, porque ele bateu também no final da corrida, não sei se vocês vão lembrar, mas ele bateu lá no finalzinho da corrida, o nosso amigo Tyler Reddick aqui, tá? O Tyler Reddick é aquele carro número 2 que todo mundo tá vendo fazendo um bom trabalho pela RCR, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, o Ryan Sieg, esse aí foi destaque, com certeza o grande destaque do final de semana, foi até destaque aí no pré-race da Cup Series, né? O nosso amigo Ryan Sieg terminou aí na 5ª posição, parabéns ao Ryan Sieg, um top 5 para ele. Aliás, esse que é o segundo top 5 do Ryan Sieg esse ano, tá, pessoal? Então agora ele tem 2 top 5 e 5 top 10, um bom resultado. Tá lá na frente, tá? Ele não tá ali na rabeta ali do cometa do top 12 ali, porque ele conquistou esses dois bons resultados aí, então ele tá um pouquinho na frente aí, tá, pessoal? Por exemplo, ele tá à frente do Noah Gregson, que tem um excelente carro, tá à frente do Brandon Jones também, que tem um bom carro, né? O Justin Haley faz um bom carro um bom campeonato também com a Cali Racing, tá dentro do top 12 ali por méritos próprios, assim como o Ryan Sieg também, tá, pessoal? Mas o Ryan Sieg tá 2 pontos apenas, pessoal, atrás ali do Chase Briscoe, que também tem um excelente carro, tá? E nós sabemos que o carro do Ryan Sieg não é um dos melhores, né? Não é aquele carro forte, que carro de ponta, mas o Ryan Sieg ali tem bastante trabalho do piloto também. O Ryan Sieg, um grande destaque da temporada, na meu ver, na minha opinião, até o momento daqueles carros medianos aí, tá, pessoal? Então, parabéns ao Ryan Sieg, né? O outro top 5 dele foi em Daytona e agora em Richmond, mais um top 5 para ele. Bom, pessoal, seguindo aqui, esse cara eu não posso deixar de destacar, né, que com certeza é o nosso amigo Zane Smith, Tá, o Zane Smith, pessoal, não sei se vocês devem lembrar, mas ele foi o vice-campeão da Arca o ano passado, tá? Ele foi o vice-campeão ano passado na Arca, fez um grande ano ano passado. Ele e o companheiro de equipe dele que lutaram pelo título o ano passado. Gostei muito da briga dos dois, tá? O Zane Smith e o Chandler Creed, tá? O Chandler Creed que tá fazendo algumas corridas na Truck Series, né? Mas o Zane Smith conseguiu uma vaga aí e tá correndo aí. Pelo menos nesse final de semana ele correu, o Zeman Smith correu no 8 da Juno Motorsports, né? Então parabéns aí ao Zeman Smith pela sua grande corrida, tá, pessoal? Ele que continua fazendo bons resultados, tá? Tirando Las Vegas, que ele também foi envolvido em acidente, pessoal. Por isso ele foi muito bem também, terminou ali na posição número 11, tá? Pertinho do top 10 ali. E agora conquistou um top 10 quase perto também do top 5 aí, o Zeman Smith, tá, pessoal? Bom, outro cara que eu preciso chamar a atenção e destacar também é o Haley Herbst. Ele também correu na Arca, tá, pessoal? Ele fez também um bom ano passado, foi o terceiro colocado ano passado, né? O campeão Chandler Creed, que não apareceu ainda aqui nas Series, porque ele tá aparecendo lá na Truck Series. Espero que lá ele consiga bons resultados também, né? Então, o Hiller Rebels, que tá aí na... que apareceu aí agora na King Series, fez uma boa corrida, pessoal. Gostei muito da boa corrida dele. Foi top 10, tá? Terminou na 9ª posição. Ele também, pessoal, que foi o pole, né? Vamos lembrar aqui também que ele largou na pole. Gostei muito do desempenho dele lá em Richmond esse final de semana. E claro, tem mais dois destaques para vocês aqui. Um é o Ross Stein, tá? O Ross Stein aí, Kakao Racing, foi o 11º colocado. Bateu na porta do top 10, né? Mais uma vez. E o Elliot Sadler também, né, ficou ali bem pertinho. Perdão, o Rochester nesse final de semana ele correu com o carro da JD Motorsports, tá, pessoal? O Elliot Sadler sim correu com o carro da Kyle Reins. Foi voltando aí, né, o Elliot Sadler voltando a Extreme Series aí depois de ficar praticamente parou ano passado foi correr mais, né, se aposentou ano passado, né? Então não corri desde a última corrida do ano passado lá em Miami. Agora voltou e fez uma corrida em ritmo. Foi muito bem, tá, pessoal? Gostei. Por ser um cara que tá parado aí, ficou parado não dá seis meses, né? Dá 4 meses aí. Praticamente 4 meses fora do carro aí. Dá 5, 6 meses, vai. Vamos colocar 5, né? Porque temos aí, vamos colocar dezembro, dá quase 6. Então ele ficou um tempo fora dos carros aí, ainda até que foi bem ainda, 12ª posição para ele. Então parabéns ao Elliot Sadler pela sua volta aí na Series, tá, pessoal? Bom, o Marco Anetti, o Chris Gallo, uma pena, o Chris Gallo jogou uma boa oportunidade, que ele estava dentro do top 5 ali, lutando pelo... estava dentro do top 10, lutando pelo top 5, mas acabou tendo aquele problema ali, aquele empurrão ali com o Noah Gregson, e acabou terminando na 14ª posição apenas, né? Eu acho que, na minha opinião, foi até um pouco de sorte de terminar ainda na 14ª posição, porque ele teve toque de pneu, poderia ter recortado algum pneu, alguma coisa ficar, alguma parte do carro ali ficar pegando o pneu e ter que parar, né? Mas isso não aconteceu, como aconteceu, por exemplo, com o Carl Larson, né, no sábado à noite, mas aconteceu com o Grado ainda. 14ª posição foi, salvou ainda a noite dele ainda, mas realmente deveria ter aproveitado o bom resultado com o bom carro que ele tava, né? Pra impressionar lá a galera da SE, falou, opa, o cara tá aqui, né? Terminou bem. Mas enfim, vamos lá. O Dylan Bassett fez uma grande corrida, pessoal, com 90, né? É impressionante aí a 15ª posição dele. Com esse carro que nós sabemos que não é um dos melhores, né? O Christopher Bell foi o 16º, o Gary Gowden foi o 17º, o Stephen Leitch foi o 18º, o Gary Smith, com outro carro da JD Motorsports, foi o 19º, fechando o top 20, o Brandon Brown. Certo, pessoal? Bom, tá aí o top 20 para vocês, tá? A corrida muito boa, muito interessante a corrida, tivemos boas toques de posições, gostei muito de ver, tá? O Clay Cancer levou 100 mil doletas, né? Porque a corrida é participante aí do Dash Forecast, então Cup Drives não participaram, por isso vocês não ouviram nenhum nome de Cup Drives aqui. E não podem participar em corrida do Dash Forecast, tá? Então, o Clay Cancer leva 100 mil aí, parabéns ao Clay Cancer pelo seu... pela sua vitória e também por levar 100 mil para casa. E quero dar os parabéns também a todos aí que fizeram uma grande corrida. Eu gostei bastante da corrida, tá, pessoal? É uma corrida bem movimentada, uma corrida que não te dava muito tempo para você descansar e para você tirar o olho da televisão ali. Tá lembrando vocês, tá? Com assisto por VT, então se eu quiser ficar vendo, tirando lá, posso, né? Mas é, eu não consegui tirar porque realmente tava me prendendo a atenção a corrida. Eu gostei bastante das duas corridas, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos playoffs aqui. É, os playoffs aqui, como estão os playoffs aqui da Insirius, tá, pessoal? Até o momento agora, o Christopher Bell segue na liderança, tá? O Clickcancer é o segundo colocado. Já estão bem próximos ali um do outro, né? Tá chegando, tá a 5 pontinhos só. Tá bem próximo mesmo. O Tyler Reddick tá na terceira posição. O Mike Wynette, Justin Allgaier, Austin Sendrick, John Hunt Nemechek. John Nemechek foi meio apagadinho esse final de semana. O Chase Briscoe, o Ryan Sieg, Noah Gregson, Justin Haley e o Brandon Jones, tá? Na rabeta ali do top 12 ali, né? Querendo entrar, doido pra pular pra cá, a cerca pro lado de cá. O Rochstein, né? Tá ali, não tá muito perto mais não, tá? Até cerca de 30 pontos ali. O Brandon Brown, Greg Gaudin, Jeremy Clements, que agora ficou um pouquinho mais distante. Ray Black Jr., né? E o Gavin Smith, né, na 18ª posição, vem ali, tá, pessoal? Que já estão classificados e garantidos, tá? Christopher Bell já está garantido porque tem uma vitória. Aliás, tem duas vitórias. O Clickcancer também tem duas vitórias. E o Marco Anete também tem uma vitória. Então esses três aí já estão garantidos. Vitórias de estágio, tá? Continua ainda o Christopher Bell com o maior vencedor esse ano. Venceu 4 estágios, né? O Jesse Arden venceu 3. O Clickcancer venceu 2 e venceu 1. Estágio, Tyler Reddick, o Austin Sennick, o Ryan Sieg e o Justin Haley venceu um estágio cada um, tá, pessoal? Bom, como que está, né, a briga de montadoras aqui, né, na Action Series, tá? Aqui tá bem movimentado, tá, pessoal? Tá bem diferente de um contexto aí da Cup, por exemplo, né? Por exemplo, nós temos o Christopher Bell de Toyota, que é o primeiro, o Clickcancer, que é o segundo colocado de Ford, e o Tyler Reddick, que é o terceiro colocado de Chevy, tá? Temos até o momento 7 Chevys dentro do top 12, tá, pessoal? 3 Ford e 2 Toyota. Então tá bem misturado aqui, uma mescla muito boa, tá? Os times menores, que são Chevrolet, estão andando muito bem, que é o caso do Ryan Sieg, tá? A Callaway Racing aí com o Justin Haley, né, pessoal? Estão andando muito bem. A Geno Motorsports com os seus 4 carros estão enfiadas todos aqui, né? Então já dá uma boa inchada aí nesse Chevys aí, tá? E temos também os bons resultados aí. Temos um carro da Haas, temos dois da Haas, né? O 98-0, o 00 do Clickcancer, e temos o Austin Sendrick aí de Penske, né? E temos, claro, de Joe Gibbs aí, o Christopher Bell, que é o primeiro colocado e lá na última posição no top 12 aí, dentro dos playoffs aí, o Brandon Jones de Toyota também, tá? Fora isso, pessoal, aquele time médio de Toyota não aparece nenhum até o momento aqui dentro do top 12. E nem perto dele, tá, pessoal? Nem perto tá aparecendo. Enfim, temos uma mescla muito boa, né, com o Sirius aí, uma briga interessante aí de montadores. Lá não existe esse problema, né? Não precisamos ficar com um pouco atrás do dele. Ah, mas só uma equipe vence. Ah, mas só um piloto tá vencendo. Ah, mas só um montador tá vencendo. Lá não, lá tá bem bagunçado mesmo, tá bem legal. Bem diversificado as coisas aí, tá, pessoal? Bom, como não vamos ter corrida, tá, nesse final de semana, eu faço o balanço no terceiro bloco pra vocês, tá, de como que tá o ano de cada categoria aí, certo, pessoal? Então, pra falar da corrida, é isso mesmo, tá, vitória do Clickcancer aí, parabéns, Clickcancer, pela sua vitória aí. Somando a sua segunda, venceu lá em Fontana, venceu agora em Richmond, né, segunda vitória pra ele. E com certeza o Clickcancer vai buscando o seu caminho aí, seu espaço aí, pessoal, para ser um dos grandes nomes que pode chegar no playoff, fazer toda a diferença e ter realmente ser destaque, tá? E quem sabe chegar em home se lutar pelo título também, tá? Tá se mostrando aí que tá confiante, que realmente o ano passado fez bem para ele ficar dentro do carro, fazer corridas, às vezes ter algumas atrapalhadas, mas tá fazendo bem aí para ele. Quando ele tava na Truck Series, pessoal, teve muitos que não acreditou, eu fui um deles, né, que não acreditou que esse cara realmente poderia vingar, e tá aí o trabalho dele, tá realmente andando muito bem, deixando muita gente aí de queixo aberto com os seus bons resultados. Beleza, pessoal? Então esse é o bloco da Truck Series, eu volto daqui a pouco para falar da Cup Series.